estão fora da escola e dessa maneira não tem perspectiva de futuro, eu diria até perspectiva de vida, porque estão também matando e morrendo muito cedo. Ou mais cedo ou mais tarde vão para a cadeia ou vão morrer por conta do tráfico de drogas, por conta do envolvimento deles na criminalidade. Então, uma questão social, uma questão que tem que ser tratada por toda a sociedade, é o que está acontecendo com os nossos jovens. Fica mais um no ponto da morte, desacerto, motivo é mais um que morre. Inhumana, já fez vários cadáveres, causou velórios em muitos lares. Já vi na avenida, mãe desesperada, abraçada com o filho, toda ensanguentada. Ô, meu filho! Filho. Um menor sangue frio atirou no outro que caiu pra trás com um projétil no olho. Mais um que morre, mais um que mata. O vírus da maldade contamina a molecada com apenas 15. Agoniza no asfalto, a boca mina sangue com o crânio estourado. Avenida da morte, palco de muitas pretas. Pra vários moleque foi o fim de carreira. Vários em volta, assiste a cena. Uns acha bom, outros sente pena. Somente pra senhora que vê do filho morto agoniada agora. Vários em volta, assiste a cena. Uns acha bom, outros sente pena. Do mesmo, somente pra senhora que vê do filho morto agoniada agora. Garrafão de vinho, som no talo, copo cheio na mão. Na boca o cigarro, uma pá de chegados. Em frente da casa, trocando ideia com a cintura estufada. Longe da escola, reprovado por falta. Tá na lan house em vez da sala de aula. Viajando, achando que é atitude. Pousar de arma no álbum do Orkut. O pai no sol, com a enxada na maceira. A mãe lavando roupa a semana inteira. O filho na feira, em plena quarta-feira. Chapado, drogado, vai atrás de treta. Amantes do perigo, deletando o futuro. Troca a luz da vida pelo escuro do mundo, em vez de na parede o diploma do curso, a lápide com o nome em cima do túmulo. Vários em volta, assiste a cena. Uns acha bom, outros sente pena. Do mesmo, somente pra senhora que vê do filho morto agoniada agora. Vários em volta, assiste a cena. Uns acha bom, outros sente pena. Do mesmo, somente pra senhora que vê do filho morto agoniada chora. Cabeça baixa, pulso algemado, microfone na cara enquanto é filmado. Se mantém calado, sendo entrevistado. Orientação passada pelo seu advogado. Pago pela mãe, centavo por centavo. Seja ralado, emprestado ou doado. O que interessa é pagar os honorários pra defender a todo custo o filho culpado. O rosto da senhora traduz o sofrimento da tristeza que corrói por dentro. Seja a mãe do assassino ou do assassinado, Deus é clamado de ambos os lados. Uma hora pela vida, a outra pela alma. Uma vive com saudade, a outra preocupada. Uma chora com o filho, domingo feriado. A outra chora com o filho, no porta-retrato. Um jovem baleado espera atendimento do SAMU. Na hora que deu o tiro, olhei pra ele assim, ele deu um passo pra trás e caiu no chão. Aí ele tentou falar alguma coisa, não. Só nada. Rondonópolis, Mato Grosso.